são 3 horas. 6LB712, Rádio Universal de Santa Catarina, FM Estéreo, 96.9 MHz. Pioneirismo em Estéreo, 24 horas no ar, Florianópolis.